vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O dragão sagrado revelou a Sangoku como podia transformar-se no deus super guerreiro. Contudo, isto parece bem diferente daquela energia de há bocadinho. O quê? Oh não, falta-nos uma pessoa! Ao juntarem a nova vida que cresce no ventre de Videl, Son Goku conseguiu reunir o espírito dos cinco guerreiros do espaço. Finalmente, conseguiu transformar-se no deus super guerreiro. Parece que afinal a espera vale a pena. Bills, desculpa ter demorado tanto tempo. Mostra-nos como é Son Goku, o poder do deus super guerreiro. Pois então agora eu sou o deus super guerreiro. Isto é mesmo inacreditável. Este poder é realmente extraordinário, meu Bills. O que é que disseste? Extraordinário? Ainda bem que assim é. Então, vamos começar? Sim. Pode? Provavelmente. Não percebo nada. Ele parece um guerreiro do espaço, normal? Pois parece, mas ao mesmo tempo há algo de diferente nele. Será que deu resultado? É que eu não sei se isto deu resultado. Eu não consigo sentir a energia do meu papá. Não consigo sentir, não sei. Tal como tinha de ser. Ah? O comum dos mortais não consegue sentir o nível de energia de um deus super guerreiro, percebem? Então, o papá é realmente um... Sim, o deus super guerreiro. Não sei se ele tem tanto poder como o Bills ou os deuses supremos, mas neste momento é um deus igual aos outros. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, aconteceu. O Son Goku é o deus super guerreiro. Isto é terrível. Isto é uma desgraça. Uma desgraça maior do que a Troika. Ai, ai, ai, ai. Caído, seu imbecil. Olha só para a grande asneira que tu fizeste. Desculpe. Lamento imenso, Kaioshin. Desculpe. Se o Bills decidir levar o combate adiante, tu já pensaste o que pode acontecer ao universo? Seu velho idiota! Que nervosinho. Ora, vai correr tudo bem. Já não há Sakuin. Mesmo que o Son Goku tenha conseguido os poderes do Deus Super Guerreiro, eu duvido muito que o Bills vá adiante com o combate. Oh. Ei, venham cá! Ah? Com quem é que estás a falar? Diz-me! Muito bem, então vamos lá. Sempre quero ver esse poder do Deus Super Guerreiro. Ai, bolas! Bolas mesmo! Até parece que este corpo não é o meu. Estás surpreendido. Ah! Isto é mesmo espantoso, Bills. E é bem melhor do que aquilo que eu imaginava. A melhor surpresa ainda está para vir. Tenho a certeza que consegues libertar muito mais poder. Vou libertar, sim. Vamos lá então testar um Kamehameha. Eu não. Atenção, agarra-se todos! Realmente, o Giraço até tem poder. Até que não foi nada mal. Isto é mesmo incrível. Son Goku, não te esqueças que nós estamos aqui embaixo. Desculpa, é que este poder é mesmo formidável. Oh, Satã, eu acho que o Deus Super Guerreiro é muito mais poderoso do que isto. O quê? Tu achas mesmo? É um instinto meu. Parece que tu já consegues controlar o teu próprio poder. Sim, é mais ou menos isso. Quero desafiar-te, Bills. Se eu vencer, tu vais-te embora sem destruir a Terra. Tudo bem. Como achares melhor. Mas ninguém é mais forte do que eu, o Deus da Destruição. Não pode ser! Inacreditável! Os poderes do Son Goku são realmente extraordinários! Sim, mas vocês não estão a perceber! Os seus ataques não estão a causar qualquer efeito! Ah! faço agora? Estou aqui. Son Goku, vocês acham que ele pode ter batido as botas? Vamos lá, papá. Não conseguimos sentir a energia de um deus. Vamos ter de o procurar. Starder, uau! Tu és mesmo muito poderoso, Bills. E tu também já não és mais o fracalhote que eu defrontei quando visitei o planeta do Kaibe. Ah, Bills, se tivesses lutado comigo desta forma quando nós estávamos no planeta do Kaibe, eu acho que eu não estaria vivo para contar a história. Mas agora eu estou muito mais forte, Bills. E assim sendo, já chega de conversa! Vamos continuar! Quando tu quiseres. Mas então, onde é que eles estão? Bolas, onde é que eles se meteram? Nós não os conseguimos ver daqui. Ah, eu estou farta. Para mim já chega. Eu vou fazer atrás deles. Nós também vamos. Espera por nós, Bulma. Como é que nós vamos conseguir chegar? Estarão as bolas de cristal. Malditos. Não façam barulho. Mas que coisa tão estranha. Será que a festa já acabou, Imperador Pilaf? As bolas de cristal também não estão aqui. Aqueles parvalhões. Precisam ter deixado alguma comidinha. Vá, não fiquem assim tristinhos. O que é que queres dizer com isso? Eu pedi para prepararem mais alguma comida. Quem querem juntar-se a mim, eu não gosto nada de papar sozinho. Seria uma grande honra! Muito obrigada, Pilafa! Tão bom! Eu lamento muito, Bills, mas eu consigo visualizar os teus golpes. Oh, estás a falar a sério? Vamos lá ver se é assim. Tens razão. Isto é mesmo... O Son Goku conseguiu acertar-lhe. A pouco e pouco ele vai conseguir controlar e perceber o poder do Deus Super Guerreiro. Mas que bem. Já estou a achar mais piada. E o que achas disto, Deus Super Guerreiro? Agradeças. Eu gosto de comer acompanhado. O Bills consegue ser mesmo infantil. Oh, mas que força! Parece que começas a dominar melhor o poder de Deus Super Guerreiro. Ainda bem, porque eu estou ansioso para me divertir. E eu também estou. Isto é terrível! Ai, que desgraça, que desgraça! Isto é mesmo delicioso! O quê? Deixa provar! Já estava à espera dessa! Mas como? Ora então, primeiro um carolo! E agora um golpe certeiro! Eu tinha de forçar um bocadinho, tu entendes-me? Mas agora é que estamos empatados! Pim, pim! Não pensei que tu fosses de guardar ressentimentos. Hum. Tu não gostas nada de perder, pois não? Eu também não gosto nada. A verdadeira batalha começa agora. Nem esperava outra coisa. E agora que eu já sou um deus, vais saber o que é lutar. O poder ameaçador do deus super guerreiro surpreendeu até mesmo Son Goku. E agora Bills, o deus da destruição, quer mostrar o que vale. A derradeira batalha vai começar entre dois deuses com poderes opostos. Será que Son Goku vai conseguir proteger o planeta Terra? Ah, sou eu, o Son Goku. Estou tramado. Já viram o Bills a lutar? Se ele é assim tão forte, mesmo que eu use todas as minhas forças, não vou conseguir derrotá-lo. Não consigo perceber ainda qual será o meu destino, mas estou a ferver de entusiasmo. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Bills, a verdadeira batalha dos deuses começa agora. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.